Aperte o rec, rapaz, começa a gravar. Tenho pouco tempo mais, muita coisa pra falar. Pra chegar até aqui foi no talento, na categoria. Com respeito, atitude e sabedoria. Um salve pra nós, pro beat, pra voz, pra ponto favela e pro CN Boys. Tô no rap pra vencer e nunca pra perder. Bate palmas pro CNB. Olha onde a gente chegou, olha o que a gente criou. Então bate palmas por tudo que a gente conquistou. Sempre na prova de fogo, nunca deixamos o jogo. Com a fome de um lobo, sempre em busca do topo. Cima do palco é na rádio, verso escrito no flow. Bate palmas pra nós, bate palmas no show. Com humildade e sinceridade, mesmo que te desagrade. Bate palmas pros guerreiros de verdade. Everybody say oh, yeah, oh, everybody say oh, sim, depois, oh, yeah. Everybody say oh, oh, oh, oh, oh. Everybody say oh, JN, nigga. Oh, everybody say oh, oh, oh, everybody say oh, and you my nigga too. Everybody say oh, and you my nigga too. Everybody say yes, oh, nigga. Tira o boné de uma vez pra essa rapa, man. CN Boys in the build de Porto Alegre, man. Nigga lose control, everybody know. Muitos anos nessa cena e é de dar o show. Nunca viste something like this, this. Muito tempo nisso, something like this, this. Houve a sonar e os rapazes estão na fila. Se fizeste muito mais, então vá lá e critica, okay? Joga a mão pro ar, junta as palmas e bate. Estamos tocando na rádio, gente, só o bar. Quando subimos no palco, a rapa toda pulando. Bate, palma, ergue o braço, CN Boys, tocando. Bate palma pra quem tá na luta. Segue a conduta e não vai parar. Chega com emoção pra fortalecer esse som que tá no ar. Everybody say oh, yeah, oh, everybody say oh, CN Boys, oh. Everybody say oh, e seca young, oh. Everybody say oh, JN, nigga. Everybody say oh, oh, oh. Everybody say oh, and you my nigga too. Everybody say oh, and you my nigga too. Palmas pra nós que pelo rap agiu. Sem patrão, sem político que só mentiu. Tô com o nome no cartaz, sem sentiu. Por isso a gente chegou e interagiu. Sem a causa e o efeito, tipo Bill. Cabeça pensante, ações são mil. Quero palmas tipo download, viu? Com o som fiz mais que 5 mil. Rotaram no microfone aí que nem Durex. Da antiga no rap, dinossauro Rex. Cê vai pular, gastar a sola do Nike Air Max. Minha rima é veloz, voa mais do que Sedex. Antibactericida, flow é Protex. Vim catar de jeans, seu cartão, seu cheque. Quem manda MCs como se fosse um beck. Incestando sucessos como New York Next. Everybody say oh, yeah, oh, everybody say oh, CN Boys, nigga. Everybody say oh, e seca young, oh, oh. Everybody say oh, JN, nigga. Everybody say oh, everybody say oh, and you my nigga too. Everybody say oh, and you my nigga too. Everybody say oh, nigga.